gente me vê em você, com esse jeito de seduzir, me fazendo de vez sentir uma nova emoção brotar. Existia uma dor em mim, mas preciso continuar. A tristeza chegou ao fim e esse louco desejo nos une devagar. E aos poucos me vejo querendo se entregar. O amor me pegou assim, conduzindo meu coração. E por mais que eu lhe diga não, dessa vez veio pra ficar. Já não dá pra conter, eu sei. Se negar vou me machucar. É preciso reconhecer que entre nós vai continuar. Não consigo evitar. De repente me vem você, com esse jeito de seduzir, me fazendo de vez sentir uma nova emoção brotar. Existia uma dor em mim, mas preciso continuar. A tristeza chegou ao fim e esse louco desejo nos une devagar. E aos poucos me vejo querendo se entregar. O amor me pegou assim, conduzindo meu coração. E por mais que eu lhe diga não, dessa vez veio pra ficar. Já não dá pra conter, eu sei. Se negar vou me machucar. É preciso reconhecer que entre nós vai continuar. Não consigo evitar. O amor me pegou assim, conduzindo meu coração. E por mais que eu lhe diga não, dessa vez veio pra ficar. Já não dá pra conviver, eu sei. Se negar vou me machucar. É preciso reconhecer que entre nós vai continuar. Não consigo evitar.